Governo abandonou, forjou, clima mudou. Job suou, doidou, clima mudou. Perigo não faltou, amor, clima mudou. Job suou, doidou, clima mudou. Governo abandonou, forjou, clima mudou. Job suou, doidou, clima mudou. Perigo não faltou, amor, clima mudou. Job suou, doidou, doidou. Fala parte física, como é que fica a vida? Segue, não complica, simplifica, caia, caia. Bica água, mina, bico, cuida, cuida. Terra com assistente, é brisa, viva a vida. Leve é malícia, esquiva, xinga, xinga. Se liga na pista, mira, finge a vida. Sofre com a quadrilha, o bicho pega, corta. Só na disciplina, irmão, veja, seja, seja. Seja mais você, razão do proceder. Busque a liberdade. Viva pra vencer, pra se prevalecer. A humildade. Seja mais você, razão no proceder. Busque a liberdade. Viva pra vencer, pra se prevalecer. A humildade. Governo abandonou, forjou, clima mudou. Job suou, doidou, clima mudou. Perifa não faltou, amor, clima mudou. Job suou, doidou, clima mudou. Governo abandonou, forjou, clima mudou. Job suou, doidou.